bem-vindos ao novo programa Estação Independente. Tá, vai sempre no ar na Rádio Alternativa B. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui tentando fazer um outro programa. Esse vai ser o primeiro programa realmente preparado já para o site, né? Que nós terminamos de fazer. Se vocês quiserem visitar, eu espero que sim. www.alternativa-b. alternativa-b.com. Isso aí. E a gente vai estar aí tentando não, toda semana vamos estar botando um novo pod aí pra vocês. E vai vendo lá que, pô, sempre vai ter coisa nova lá, com certeza vai estar a galera lá, até da produção fonográfica lá da Estácio, os alunos, estão ajudando a gente, estão fazendo lá uma programação bem legal também pra vocês ouvirem. E hoje a gente vai começar com o que, Pedro? Diz aí. Já começar com o Choco, que é uma banda aqui do Rio mesmo. Pessoal que tá aí, lançou um CD dela há um tempo atrás, e quando a gente começou com um projeto de rádio, procuraram a gente, se interessaram, que deu marcar pra fazer uma entrevista e tal. É pessoal que, pô, batalha bastante, tem um som bem legal. E depois a gente vai de baia, então. E é isso aí. Vamos mandar o Choco, né, então. Vamos embora. É isso aí, falou, gente. história escrita pelas grandes transgressões de quem mudou o mundo com suas inquietações. Se na nossa lei a ordem deve se manter, quero desobedecer. Só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Eu só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Passamos apercebidos na multidão do dia a dia. Acredita cumprir a função que nem sabe se escolheu. Procura diversão fora, pois sua cama já é fria. É fruta que amadurecera, caiu no chão e apodreceu. Se eu é que sou louco, você quem tem razão. Como cria sua própria prisão? Só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Eu só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Religiosa, científica ou moral, que elege ignorantes e os detentores da verdade. Cria um muro que impede ver o mundo abrindo colossal. Se pra ser feliz devo manter algum padrão, vou seguir na contramão. Eu só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Eu só quero dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá. Então, essa aí foi a Lado Oposto do Bairro Rock Boys, que pra mim, pô, é uma das melhores bandas que o Rock Brazuca já teve. É, pra quem não sabe, a banda foi interrompida com a morte do guitarrista, o Tom Gebara, né? Pra caramba, sabe? Fenômeno da guitarra. E aí ele continua fazendo a... Tá até gravando o CD agora, né? Só que agora é só Baia, né? Mas Baia Rock Boys. Mas enfim, tá na luta ainda aí o Baia. E agora a gente vai mandar um Cachorro Grande, que... Bom, também, uma banda que já tá ele, um né? pouco mais conhecida. Acho que vocês vão conhecer essa música. Tá tocando na Rádio Cidade até, né, Pedro? É, essa música tem clipe na MTV já, pô. Isso aí, eu adoro. Essa música é muito boa e, cara, Cachorro Grande é uma puta banda, assim. É... Rock and roll na veia, pra caralho. E, pô, eles têm bastante mérito aí. Rio Grande do Sul, né, pessoal de lá. Forte a cena rock and roll lá, né? Sempre mostrando coisa nova e coisa de qualidade. Então vamos lá, vamos de Cachorro Grande, depois vamos com o Surf Shop Ted, é a banda aqui do Rio, é isso? É, aqui do Rio, Surf Shop Ted. Beleza. E é isso aí, vamos terminar com o Fred depois. Cachorro Grande então, rei amigo. Que a gente sabe demais. disco de novo. De novo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o show. Show. É o show. Essa programação tá show mesmo, cara. Classe A. É a nossa programação aí, então, classe A. E, bom, o que a gente tá querendo então com tudo isso aí é que vocês ouçam mesmo e, pô, mandem críticas. Se vocês quiserem pedir uma banda e tal, é só entrar lá no nosso site, www.alternativab.com, sempre lembrando. que lá vocês vão poder ver, inclusive, o blog, né, do nosso programa, que é o Estação Independente, onde vocês vão poder comentar, dizer, pô, aquela banda era uma porcaria e tal, mas eu garanto que nenhuma banda foi uma porcaria, foram todas muito boas. Pode comentar, dar qualquer coisa aí de novidade, se vocês queiram, pedir uma banda, reclamação, o que for, a gente vai estar lá sempre pra escutar vocês. É fã, essas coisas assim, pô, fala direito, pô. Demorou? Pô, valeu mesmo pra quem escutou aí a gente. Semana que vem estamos aí com um novo programa. E, pô, a gente se vê por aí então. Abraço, pessoal. Valeu.